Fernando, Uno 57, boa noite. Boa tarde, no 567, Alinha, decola do ano 0, vento no 60 graus, com 8 na frente. Ele decola do ano 0, do ano 50. Sete, ele mantém no zero. Decolador 126, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa noite, 567. Sete, livre decolar dono zero, vento 150 graus com 7 nós. 3897, decolar 1229, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, meia 259, boa noite, ali mantenha no zero. Autorizado a alinhar e manter, estou no zero, Xenéia 6259. Xenéia 6259, a linha decola dando zero, vento 150 graus com 8 nãs. Autorizado a alinhar e decolar, vento no zero, Xenéia 6259. O Xenéia 6259 decolou os 33, controle 208. 208, Xenéia 6259, boa. Salvador. Muito boa noite, Altan 3603, está passando externo, baixar para baixo. Boa noite, Altan 3603, avistado, livre pouso, pistão no zero, vento no 40 graus, 8 nós. Estimativo, livre pouso, Altan 3603. Salvador Goiânia, gol 19-40, está contra o ponto zero da 10. 940, após pouso e passagem do R2 da TAM, está autorizado a alinhar e manter na pista 10. São 3603, sala 40, livre à direita, livre a 1209. À direita, 209, são 3603. Golo 940, vento no 50 graus, 7 nós, livre decolagem 1-0. Autorizado alinhar e decolar a 1-0, gol 1-9-4-0. Controle 940, decolou os 42, controle frequência no 208. Controle 208, obrigado, boa. Bolo 273, boa noite. Ali, mantém pistão no zero. Bona 273, autorizado, decolar 10, vento no 40 graus, meia dúzia nós. Bono 273, decolou 46, controle 1208. 208, boa noite, bono 273.